Sociedade Anônima Rádio Tupã, ZYK693, 560 kHz, a primeira em seu rádio. Em São Paulo, 7 horas e 31 minutos. Queridos ouvintes, recebo mais uma vez a doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Dá glória a Deus, irmãos queridos. Peça agora tudo o que você necessita, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão sagrado para mim, Senhor, para teu povo, que unimos a nossa fé, unimos a nossa humilde oração a Deus, para agradecer a ti pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas almas. Ó Senhor da glória, continua a tirar a soberba do meu coração, a vanglória da minha vida, Senhor. Ajuda-me, Senhor Jesus.